Olá, meus amigos da Casa da Prece Chico Xavier. Vamos iniciar mais um Evangelho de Domingo. Lembrando que neste momento podemos colocar o copo com água para que os espíritos possam colocar nela os fluidos que possam nos ajudar. E neste instante gostaria de convidar a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Inteligência Suprema, em agradecimento, em reconhecimento a tudo de bom que recebemos. Pela bênção da vida, Senhor, nós agradecemos e por estes instantes que podemos nos conectar a esses espíritos amigos, amorosos, trabalhadores que nos envolvem em suas vibrações de paz e de amor. Permita, Senhor, que essas lições desta manhã possam falar profundamente em nossos corações, nos trazendo as consolações e a certeza sobre a nossa realidade espiritual. Que assim seja. Meus irmãos da Casa da Prece Chico Xavier, hoje nós trazemos para as nossas reflexões uma pequena introdução que Kardec fez na coletânea de preces que ele reuniu lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 28, nas preces que podemos fazer pelos espíritos, sobretudo para aqueles que nós mais amamos. Nós vamos abordar os itens 62 e 63, prece para aqueles que amamos. E Kardec nos traz uma reflexão sobre o quanto deve ser horrível a ideia do nada, como deve ser de profundo sofrimento para alguém que pensa naqueles que mais amou terem partido para uma outra vida, ou melhor dizendo, aqueles que não acreditam em nada, lamentar a partida desses entes queridos e sem poder ter consolação. Me recordo neste momento de um intelectual brasileiro em que ele, assumidamente materialista, não reconhecendo a realidade da vida espiritual, ainda assim colocou, ao se referir à partida da sua mãe, disse com essas palavras: quando ela partiu. Partir nos dá a ideia de alguém que realiza uma viagem. Talvez ele não refletiu nas suas crenças e nas suas convicções materialistas, mas quando pensamos em alguém que parte, é alguém que parte para algum destino. E é assim para todos nós que em nossa evolução temos um tempo temporário de vivência aqui na vida terrena. Mas voltando às reflexões de Kardec, ele coloca que as pessoas então que pensam nessa horrível ideia do nada e que pensam que os seus entes queridos, os seus amigos, os seus familiares se perdem no nada após a morte, vão conhecer muitas vezes profundas tristezas. Eles não conhecem jamais as consolações que aqueles que acreditam na continuidade da vida sentem. Sentirão muitas vezes a tristeza, a dura realidade que eles criam para si mesmos de acreditar que após a morte não existe nada. Aqueles que pensam que tudo morre com o corpo não reconhecem a grande e profunda tristeza que seria, né, um ser capaz de pensar, de amar, capaz de trazer alegria, alguém que foi tão amado e tão querido, possa desaparecer. Kardec coloca que aqueles que concebem dessa forma a vida, muitas vezes nem chegaram a conhecer verdadeiramente as afeições mais puras e santas, provavelmente por causa do medo de perder esses entes queridos. Muitos passam a ter uma atitude, então, de distanciamento, como querendo poupar-se do sofrimento. Ele traz uma reflexão. Como pode o homem, sensível e indiferente a essa dor tão profunda? Como pode alguém suportar a ideia de jamais voltar a ver o seu ente querido? E ainda ele diz assim em seu texto introdutório: como não gela de horror a ideia de um aniquilamento absoluto e não o faz, pelo menos, desejar que assim não seja? De certa forma, de alguma maneira, o homem sempre carrega no seu íntimo alguma ligeira esperança, alguma ligeira certeza de que talvez exista essa realidade espiritual. Para aqueles que já foram esclarecidos e consolados pelas lições que o Espiritismo nos traz, pelas comprovações que o Espiritismo nos dá sobre a realidade espiritual, passa a reconhecer que essas separações nada mais são do que provas temporárias para a nossa experiência. O distanciamento daqueles que nós amamos pela morte não representa em nada um distanciamento definitivo. Sempre será um adeus temporário que nós damos a essas pessoas. O Espiritismo, ao nos trazer as provas da sobrevivência do ser humano após a sua morte, traz para o homem uma certeza, uma convicção que o faz sentir, até mesmo com satisfação, essas separações temporárias. O indivíduo passa a entender que a vida aqui representou apenas um encontro, apenas um momento, e que ela prosseguirá em outras esferas, em outra realidade que um dia nós estaremos vivendo plenamente. Ele conclui na sua introdução dizendo que os trabalhos neste mundo não ficam mais perdidos para o homem, ou seja, aquilo que nós realizamos não foram realizações vãs, e que as nossas afeições mais santas não vão ser rompidas sem qualquer esperança. Nós todos que temos aprendido com as lições dos Espíritos precisamos diariamente reforçar em nós essas ideias, precisamos diariamente relembrar as grandes e maravilhosas demonstrações que os Espíritos trouxeram sobre a nossa realidade espiritual, para que o nosso coração possa estar sempre confortado e preparado para entender esses momentos de separação temporária que a experiência terrena nos apresenta. Ao nos trazer um modelo de prece dirigida a Deus em favor dos entes que nós amamos e partimos, como em todas as outras, todos os outros modelos que ele trouxe nesse capítulo, ele não pretende em nada ditar que a única maneira de nós orarmos por aqueles que nós amamos, cada um dentro das suas convicções, dentro do seu sentimento, pode endereçar aos entes queridos as palavras que melhor considerar para aquele momento. Mas essas que ele traz aqui, elas são, na verdade, grandes instruções que, ao mesmo tempo, através da transmissão do pensamento, podem chegar até os nossos entes queridos. Elas representam para o indivíduo que as faz, que as pronuncia no momento da sua prece, também um processo de autoconscientização sobre a realidade espiritual. Ele diz nessa prece, então, ao endereçá-la a Deus, para que nós peçamos a Ele para que aquele que nós amamos possa perceber a sua presença divina. Em nossas preces, devemos dirigir aos nossos entes queridos a ideia de que Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de perfeição. Caso eles se encontrem em tristeza no mundo espiritual pela separação, os nossos pensamentos, fazendo-os reconhecer a grandeza de Deus, tornará para eles a ideia muito mais clara. Ao mesmo tempo que nos consolamos, consolamos a eles também. Ele prossegue no seu modelo de prece, dizendo que podemos endereçar aos bons espíritos também o nosso pedido, para que as nossas palavras possam chegar através do pensamento até os nossos entes queridos. E há diversos relatos na literatura espírita mediúnica, aquela trazida pelos espíritos através de médiuns notáveis, como Chico Xavier, de que os espíritos são sensíveis aos pensamentos que nós endereçamos a eles. Aliás, sabemos disso desde as primeiras perguntas que Kardec fez sobre a realidade espiritual, se os espíritos eram sensíveis àqueles que os amam e que permanecem no mundo. Então podemos, nesses instantes de prece, pensar e pedir aos espíritos familiares, aos espíritos protetores, a todos os espíritos bons que possam levar aos nossos entes queridos esses pensamentos que nós formulamos para eles. E ele diz na sua prece que nós podemos, nesses pensamentos, nos dirigir diretamente a esses que nós amamos. Ele colocou dessa forma: e tu que eu tanto queria neste mundo, ouve a minha voz que te chama para dar-te uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e aos sofrimentos da vida. Essa frase é uma grande demonstração de amor e de desprendimento, de desapego. Ao nos dirigirmos assim aos nossos entes queridos, eles entenderão que nós compreendemos a situação. E ao mesmo tempo, ao dizer isso, nós estamos dizendo para nós mesmos reconhecer que desejar que um ente querido que passou por provas longas, difíceis, ou mesmo aqueles que partem muito cedo, desejar que eles permanecessem na vida é desconhecermos, né, que a vida espiritual ela é muito melhor do que a vida material. E ninguém pense que podemos abreviar a nossa vida terrena em razão desse pensamento. Todos já sabemos que, na verdade, temos que amar e desejar a nossa vida material, mas reconhecer que ela é importante para a nossa vida espiritual, portanto, não podemos jamais pensar em abreviá-la. Mas a vida espiritual, a verdadeira vida, é aquela em que os sofrimentos bem suportados na vida terrena já não mais existirão nessa vida espiritual. Kardec ainda prossegue no seu modelo de prece, expressando a ideia que devemos dirigir aos nossos entes queridos, de que a resignação e a ideia de nossa união futura deve servir para eles como um estímulo a continuarem em seu progresso, em seu crescimento espiritual. Ele prossegue na sua prece dizendo que temos que reconhecer, tanto para nós como para os nossos entes queridos, nesse modelo de prece, que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa que possa parecer aqui na Terra, diante da eternidade, ela é muito curta. Esses pensamentos serão confortadores para nós e para os nossos entes queridos que receberão essas palavras. Nós não podemos jamais pensar, né, de que nesses diálogos possamos exprimir qualquer sentimento de desespero, qualquer sentimento de dor. Se precisarmos desabafar pelo nosso pensamento da nossa dor, que essa prece seja dirigida então a Deus, pedindo ao Pai que nos console. Mas nunca evocarmos na memória os nossos entes queridos, perguntando-lhes por que se foram. Por que partiram? Com o desespero, com a dor. Esses pensamentos podem perturbá-los, podem trazer para eles dor, sofrimento. Se precisarmos fazer esses questionamentos, conversemos com alguém que possa nos esclarecer, nos consolar, mesmo nos ouvir silenciosamente e nos abraçar. Mas não endereçemos aos nossos entes queridos o desespero. Kardec ainda prossegue falando de que nessas preces que endereçamos aos nossos entes queridos, temos que reafirmar a nossa certeza de que não há nada que possa separar aqueles que amam, que é apenas um pequeno obstáculo da matéria, mas que pelo pensamento estaremos sempre unidos a eles, e que eles poderão estar bem perto de nós. Esses pensamentos, mais uma vez vos digo, eles devem ser por nós reafirmados, tanto para consolar os nossos entes queridos, quanto a nós mesmos. Dessa forma, estaremos ajudando eles em seu caminho para que se sintam mais seguros, mais confiantes. Eu sugiro que depois leiam atentamente essa prece belíssima, que é o item 63 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que possamos agora, nesse instante, com os esclarecimentos que temos, graças a essas lições maravilhosas, que possamos então elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez. E agora podemos trazer à nossa memória aqueles entes queridos que mais amamos. E seguindo essas lições belíssimas que Allan Kardec nos trouxe sobre a prece pelos entes queridos que já partiram, possamos pedir ao Pai que possa envolver em muito amor, em muita paz, esse ente querido que tanto amamos. Que eles possam, Senhor, prosseguir em suas jornadas no mundo espiritual, confiantes de que o vosso amor não nos desampara. Que eles possam receber o auxílio que necessitam e que possam ter a certeza que um dia estaremos todos reunidos na grande vida. E prosseguiremos aqui no mundo trabalhando e nos esforçando para sermos merecedores, dignos de reencontrá-los nesta nova vida. Permita, Senhor, que todos aqueles que estamos ligados pelos laços das mais santas afeições possam ser envolvidos pela paz e pelo amor. E com o coração pleno de alegria, Senhor, dizemos do fundo dos nossos corações, mais uma vez, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois sois vós o poder, o reino, a alegria e a justiça para todos sempre. E elevemos também a nossa prece, pedindo à Mãe Santíssima que possa nos envolver em seu amor, em sua ternura, bem como aos nossos entes queridos que vivem no mundo espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos endividados, mas que estamos trabalhando pelo nosso progresso, agora e na hora da nossa partida. Que possamos todos, envolvidos na suavidade, no amor de Deus, nos sentirmos sempre protegidos e amparados. Que a paz de Jesus permaneça com todos, hoje e sempre. Tenham todos um domingo de muita paz e uma semana repleta de realizações no bem. Um grande abraço a todos e até uma próxima.